O rap é eternamente o nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossas vidas. O rap é eternamente o nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossas vidas. Às vezes faltam palavras pra me expressar. Minha mente atrofia só de pensar. E no desenrolar da ideia, o sentimento vem fluindo, o coração acelera. E novamente vem surgindo novos amantes, estiando a bandeira contra a guerra, repudiando o preconceito que não se tolera. Aí já era, segue em frente, fortificando mais um elo dessa corrente. Não é Brasil urgente, é rap inteligente, feito de coração, produção independente, que leva na alma uma paz constante. Agradeço a Deus por seguir adiante. Família, amigos, levo sempre comigo, porque o rap me ensinou a sempre relatar o que vivo. O rap é eternamente nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossa vida. O rap é eternamente nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossa vida. Sentimento, respeito, carrego no peito. O hino do gueto me ensinou o que é direito pros pretos. A verdadeira voz ativa pra periferia, elevação na autoestima, que nos fortalece pra lutar no dia a dia. Sobreviver ao teste, ser exemplo pra família. Resistir, bater de frente, no passado foi assim. Do Bronx a São Paulo, inspiração pra mim. A trilha perfeita, em volta da fogueira. Nas vielas e seitas, cantado ao pé da letra. Racismo, preconceito, discriminação, ainda será esmagado com o peso do refrão. A rima, poesia, libertou, abriu a mente. Mudou o pensamento, encaixou uma par de gente. A pele arrepia quando soa a capela. Batida tranquiliza, denuncia as mazelas. Em coros, mano, canta, os mares se espanta. Estrutura até balança, porque o rap se agiganta. O rap é eternamente nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossa vida. O rap é eternamente nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossas vidas. Movimento fazendo grande efeito. Inspiração pra compor em clima perfeito. Várias ideias, rimas, muitas frases. Um ensaio rolando com a rapa na laje. Incentivo meus manos terem um bom caminho. Eu não largo a raiz, porque o gueto é meu ninho. Motivação faz parte da missão. Desvendar os olhos dessa alienação. Cê tá firmão, então continue assim. Desejo bem pra você, espero o mesmo pra mim. União é o que rola, você tá ligado. Sem inveja, sem ódio, ou olhos virados. Compromisso no bang, sem viagem. Assim dizia as palavras, salve sabotagem. Infelizmente se foi, mas deixou esse lema. O rap é nosso hino, carregamos esse lema. O rap é eternamente nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossa vida. O rap é eternamente nosso hino. A expressão pura de um sentimento vivo. Vai mais além do que rimas e batidas. É um manifesto de direção pra nossas vidas. O rap é nossa válvula de escape, né, mano? Nossa força, nosso hino. O rap é minha caminhada do dia a dia. É nós aí, povo da periferia. O rap é respeito, sentimento, razão. O rap é a chama viva no coração de cada um que acredita. Eternamente.